Sejam bem-vindos ao Quarto Farolcast, o podcast do farolcultural.com. Se você já viu, ouviu ou conversou com um fantasma, esse podcast é para você. Se você ainda não viu, ouviu ou conversou com um fantasma, esse podcast também é para você. Porque ao final dele, nós vamos ligar para o além e te daremos o zap de alguns espectros mais bonzinhos. Se preparem, porque o tema de hoje é fantasmas e assombrações. Nos sonhos, quando acordado, gente morta em caixões, túmulos, andando por aí como gente comum. E um não vê o outro, eles só veem o que querem ver, não sabem que estão mortos. Com que frequência? Todo tempo. Estou em toda parte. Não vai contar meu segredo pra ninguém, vai? Não. Prometo. Eu sou o Elmir Rabelo e a demora pra gravar esse podcast foi porque eu estava com medo debaixo da cama, pois pra pesquisar eu tomei muitos sustos. Eu sou o Gui Rabelo, falo diretamente de Vila Velha e o meu sonho é ter uma fazenda de feijão. Eu sou o Iago Rodrigues, sou de Fortaleza e nunca gravei um podcast. Bom, seja bem-vindo então, Iago. Obrigado. Para começar mesmo, eu tenho que dar alguns avisos. O assunto desse podcast, Fantasmas e Assombrações, é algo muito grande e requer muitas pesquisas e várias fontes a serem citadas. Portanto, não tem como citar tudo aqui em um podcast só. Portanto, acreditamos então que ele vai ser dividido em algumas partes, ou teria que ser dividido em algumas partes para falar sobre tudo. Outra coisa também que eu quero dizer é que sempre rola uma certa confusão quando falamos de fantasmas, porque muitas vezes as pessoas podem confundir ou pensam estar ligados a algumas entidades um pouco mais demoníacas, por assim dizer. O Gui vai explicar um pouco mais sobre isso lá pra frente, separar o joio do trigo ou os fantasmas dos capetinhas, né? Mas, pra começar, acho que tem uma pergunta-chave. Vocês acreditam em fantasmas? Bem, particularmente eu nunca vi nenhum, mas eu acredito que não podemos deixar de acreditar no que nós não vemos ou do que nós não ouvimos. Afinal de contas, entre o céu e a terra, há muitas coisas que a razão desconhece. Vou fazer uma citação ao grande pensador meu tio, que disse uma vez: não acredito, mas tenho medo. Muito bom, isso é digno de ABNT. Temos que registrar. Falar para o meu tio, grande filósofo. Porque é isso, né, cara? A gente, como é uma coisa sobrenatural, a gente não tem domínio de dizer eu vi, ou a gente dizer eu acredito é real. O ceticismo não deixa de existir, de qualquer forma. Isso é verdade. Mas eu tenho medo. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez falando do nosso Farolcast. Passamos um tempo longe, a gente pede desculpas pela demora do terceiro Farolcast para o quarto, mas nós estávamos muito, muito ocupados fazendo a cobertura do impeachment a pedido da Globo News. Então, nós realmente não tivemos um tempo para o Farolcast. Verdade seja dita, tivemos alguns problemas aí de ordem material mesmo. Tive uma gripe muito forte, passei 2 semanas aí com uma tosse terrível. A gente pede desculpas a vocês por essa demora, mas isso não irá se repetir, a menos que aconteça um apocalipse zumbi ou que neste momento eu olhe para trás e veja um fantasma. Não faça isso se você está ouvindo o podcast Madrugada Falar. O Nosso podcast de hoje, como foi dito, fala sobre fantasmas e assombrações. A ideia desse primeiro bloco é falarmos das origens a respeito, né, do tema, de como isso foi discutido ao longo da história. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma viagem, né, no tempo. Nada, não tinha como esperar algo diferente de um professor de história, este que vos fala. Não sei se o Iago e o Elmi, se eles sabem, mas esse tema, na antropologia, a gente trabalha com alguns temas que a gente chama de temas universais, né, por assim dizer, de uma forma mais popular. São temas universais que são temas comuns a praticamente todas as civilizações, ou pelo menos a grande maioria das civilizações e culturas diferentes, né, que nós temos aí, que nós tivemos espalhadas pelo globo. E essa crença no sobrenatural, essa crença no retorno, né, dos mortos, pode ser considerado também um tema universal, porque é algo presente na maioria das civilizações, e nós estamos falando aí, inclusive, de tempos pré-históricos. Apesar do termo, né, pré-história ser um termo um tanto que pejorativo, nós estamos falando aí das sociedades primitivas no sentido de primeiros homens, né, de primeiras comunidades. Então, isso já, a veneração aos mortos já vem desde esse momento. E se a gente for olhar, a gente passa pelas chamadas grandes civilizações, você passa pelo Egito Antigo, você passa pela Grécia, pela Roma Antiga, a gente passa pela Mesopotâmia, e nós veremos também um culto e uma veneração aos mortos. Só que aqui cabe um parênteses. Nessas civilizações, as chamadas grandes civilizações, né, como a gente aprendeu na escola, mas é uma discussão teórica, que não cabe aqui no momento, só para a didática mesmo, vamos chamar assim. Cabe aqui um destaque, porque a veneração aos mortos nessas sociedades era uma veneração feita, né, para aqueles espíritos considerados bons espíritos. Então, é onde a gente vai conhecer um pouco da necromancia, né, que é consultar os mortos a fim de obter adivinhação sobre o futuro, sobre o porvir. E a gente percebe, a gente acha isso, inclusive, com os hebreus. Se a gente lembrar aí, se você já leu a Bíblia em algum momento, ou se você é evangélico, protestante, se você é católico, se você ler a Bíblia, você vai ver que na Bíblia existe uma passagem que é muito clara sobre a questão da necromancia, que é a passagem ali da feiticeira ou da pitonisa de Endor, que é quando o rei Saul procura consultá-la para saber de como será o seu destino na batalha, uma vez que ele já está destituído, ele não é mais ungido por Deus. Então, isso está presente também nos hebreus. É um tema muito amplo. Como o Elmi falou, ele é um tema muito amplo, não dá para falar apenas em um podcast. O que interessa aqui é a gente pensar que, assim como a gente falou no Farolcast sobre vampiros, o Farolcast número 2, esse é um tema que está presente e que ele muda de acordo com a sociedade, mas algumas bases permanecem, como, por exemplo, esse culto ao bom espírito, né? Até porque o termo fantasma é um termo muito, digamos assim, americanizado, né? Nós, no Brasil, não falamos muito fantasmas, se a gente parar para analisar bem. A gente fala mesmo espírito. Então, a gente acaba usando a tecnologia de espírito para aquilo que o americano chama de fantasma. Então, é bom a gente separar um pouquinho assim, para que quem está nos escutando agora entenda que, ora a gente vai falar espírito, ora a gente vai falar fantasma, mas na verdade estamos falando da mesma coisa. O Elmi vai fazer uma diferenciação de cada tipo de fantasma, mas por enquanto vamos englobar aqui. Ainda nessas origens, Elmi, Iago e quem nos ouve, eu não sei se vocês já pararam para pensar nesse tema à luz da Roma Antiga, por exemplo. Eu, na pesquisa feita ali no livro Os Mortos e os Vivos na Sociedade Medieval, um livro de história que é pautado na história do imaginário, que é um ramo da história que o Jacques Le Goff, um historiador, ele foi praticamente o padrinho e estuda essa ideia do imaginário popular. Esse livro, ele traz esse debate sobre como os mortos eram vistos, né, pelos vivos ali na Idade Média, principalmente na Idade Média. E na Roma, o historiador vai fazendo uma análise, né, até chegar na Idade Média. E ele cita, por exemplo, que na Roma Antiga você tinha os chamados mortos funestos, né, que eram aqueles que eram vítimas de uma morte violenta e que tentam se vingar, né, eles voltam para tentar se vingar. É algo muito comum até hoje. Não sei se vocês concordam, mas a gente vê isso muito no cinema, né, nas séries. Em toda a produção voltada à fantasmagoria, digamos assim, a gente tem esse tipo de morto, aquele que sofre a morte violenta e que volta para se vingar. Né? E a gente tem também, pensando na Roma, esses mortos funestos, eles tinham suas almas maculadas e vagavam na proximidade de seu túmulo. E o que é interessante, porque para alguns pensadores aí espíritas, o morto ele quer distância. Na verdade, a boa parte deles procura uma distância do seu túmulo. Por quê? Porque lembram um momento ruim, né? Um momento em que ele deixou de estar nesse plano, deixou de viver. Então, eu fazendo uma comparação, você vê como a gente tem uma mudança, na verdade, na concepção de um morto, né? De um espírito para outro, a depender da época. Ainda em Roma, a gente tem os mortos sem sepultura, os insepulti, né? Nós temos também os suicidas e as mulheres mortas no parto. Então, esses mortos, eles formavam geralmente essa gama de fantasmas, né? Daqueles que voltavam, daqueles que vagavam pela terra depois de morto. É interessante a gente parar para pensar nisso, porque o suicida é um tema muito caro até hoje na nossa sociedade, a depender da religião, né? É algo totalmente condenado. E já em Roma isso era um motivo que fazia com que o morto voltasse, né, para vagar por esse nosso plano. Um outro detalhe ainda é se a gente pensar um pouquinho mais na cultura germânica ali por volta do século XIII, nós temos aqueles mortos que eram chamados de Draugr, né, e esses assim são os meus favoritos. Dá pra gente escrever um RPG com eles. Porque eles voltavam mutilando e matando o que eles encontrassem pela frente. Então, eles voltavam devastando as regiões, eles forçavam os homens e os animais a abandonarem suas moradas. E a diferença clássica, né, desse Draugr para o fantasma que pensamos hoje, para o insepulte, né, para os mortos funestos ali da Roma, é que eles, né, os Draugrs, eles possuíam corpos físicos. Então, assim, eles não eram somente imagem, eles não eram somente espectro, eles conseguiam ganhar características de um corpo físico. E, às vezes, eles voltavam para o próprio cadáver. Isso foi algo que chamou muito minha atenção, porque não é algo comum. É um fantasma diferente, né? Quer dizer, um espírito diferente, porque... Você citando ele, na verdade eu lembrei, acho que pra quem tá ouvindo e já jogou o jogo Skyrim, quando você falou eu lembrei, porque nas catacumbas tem esses monstros, fantasmas, eles que guardam as catacumbas, são das principais criaturas do jogo, são esses aí. Então, assim, você falando nisso... Existem relatos, né, de produções literárias ali do século XIII, ali, né, da região germânica, de que relatos, né, assim, nessas produções, aonde um vivo batalhava com esse morto a fim de apoderar-se de suas armas. Então, inclusive há relatos heróicos, né, desses combates. É um fantasma, né, vamos usar esse termo assim, mas é um fantasma diferente. Totalmente diferente do que a gente viu. Até porque ele sai realmente devastando tudo. E ele não tem somente aquela questão do espectro, né? Ele ganha realmente um corpo físico. Eu achei muito interessante essa questão do fantasma na cultura germânica. Cultura germânica e escandinava ali do século XIII. Então, se nós formos analisar um pouco mais ali a Mesopotâmia, tanto a Mesopotâmia quanto a Grécia, tem aquela questão do submundo, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque isso já é algo muito batido. E a Mesopotâmia, a Grécia, o Antigo Egito trabalhava muito com a ideia do submundo, mas eu não considero como um fantasma. A vida além da morte, né? Esse submundo, para alguns era a continuação de sua vida terrena, então não vou colocar nesse campo, por isso que eu não vou me prender a ele. Bom, dito isso, quais são os sinais da presença de um fantasma na sua casa, Iago? Um sinal de presença de fantasma na minha casa. Bom, geralmente, quando eu penso que eu estou tendo uma presença de uma, como eu posso dizer, uma assombração, isso geralmente ocorre à noite, mas acredite se quiser, eu já tive de dia, o que é raro de acontecer, e as pessoas geralmente não recebem tal presença nesse horário. De noite, eu percebo, quando eu sinto, eu não sei, mas eu sinto geralmente uma coisa bem interessante que até investigadores falam sobre isso em programas, é ponto frio em algum local. Eu sinto isso e a luz totalmente reduzida, sem luz natural e sem luz artificial, eu consigo ver vulto. Vulto no escuro. Então eu não sei se é da minha cabeça, geralmente. Entendi. Como, mas é tipo uma forma, né, no uma escuro. Uma forma, é. Barulho eu nunca ouvi. Na minha casa, não. Mas experiência com fantasmas aqui ou algum tipo de presença só nesse questão mais física e visual. É. De vultos. É isso que o Iago, assim, traz pra gente, é importante, porque assim, ele fala, por exemplo, a respeito da assombração, né, quando o Iago aí falou. É, o fantasma, né, ele é uma manifestação consciente. Então, assim, de um ser, né, que desencarnou e aparece para nós. Aqui nós costumamos chamar de espírito, conforme eu falei. A assombração, alguns colocam a assombração como decorrente de um mecanismo que depende desse espírito. Que aí o Elmir vai falar sobre o poltergeist. Esse seria um tipo de assombração. Ou seja, tem algo que motiva essa aparição, mas não necessariamente é uma ação consciente por parte do espírito. É como se fosse um imã que o puxa. E aí nós temos. Só uma questão de conceito mesmo. E a respeito dos sinais que o Iago fala, tem a questão do ponto frio. Eu listei alguns que eu achei muito bacana ali, para quem quiser pesquisar no site Terra Tem, sobre os sinais de presença de um fantasma. Eu tinha essa reportagem quando eu estava escrevendo os contos, né, de terror. Eu procurei uma base e deu para aproveitar aqui para o Farolcast. Abertura de portas e janelas, né, inclusive de armários. Alteração de temperatura, que foi isso que o Iago falou, né, com os pontos frios que surgem. Anormalidade nas instalações elétricas ou telefônicas. Calafrios. Descarregamento de baterias de relógios e celulares. Ou seja, eu devo andar aonde eu vou tem fantasma, porque a merda de meu celular vive descarregada. Não é possível. Eu acho que a Microsoft implantou, junto com o Windows Phone, algum fantasma. Algum resquício, algum espectro, não sei. Mas voltando. Estouro de lâmpadas elétricas, né? Odores perfumados, ou não tão perfumados assim. Os habitantes podem chorar sem nenhum motivo. Eu achei isso interessante, porque até então eu não sabia. Pequenas peças de decoração que mudam de lugar. Queda de quadros, ruídos de passos e as tradicionais vozes. Então, assim, essa é a lista tradicional. Temos dois que, voltados ao ceticismo, são facilmente derrubados, que é o problema nas instalações elétricas. Sim. Que é uma coisa muito variável, é uma coisa que já descartam quando vão investigar ou até pensar sobre. E barulho de móveis e ranger dos móveis. Sim. Porque, como sabemos, a gente de noite podemos ouvir ranger de móveis, estalos altos dos móveis, e isso já foi muito discutido, e a gente sabe hoje que a madeira mesmo, na questão da oscilação de calor, da temperatura, ocorre o processo de faltou aqui a palavra, os físicos vão lembrar, que ocorre essa, acabei de lembrar, dilatação da madeira, então ela pá, dá isso muito nos móveis antigos, e que gerava muita discussão. Nossa, tem alguém na sala, tem alguma coisa assim. Não, são móveis rangendo, que é natural. Ruídos de passos, na verdade, todos esses sinais que tem a ver com a audição, eu li essa semana, na verdade, uma pesquisa de um físico, que eu não vou lembrar o nome dele agora, na verdade, de físico, ele era um engenheiro, em que fala sobre por que nós pensamos, ou o que nos faz, entre aspas, ver ou pensar que estamos vendo ou sentindo a presença de um fantasma. é justamente a nossa audição. À noite, algumas pessoas, né, elas conseguem captar o som abaixo, na verdade, do nosso limite de captação de som. Então, quando a sua audição ela consegue captar abaixo daquele limite mínimo que o nosso ouvido, né, que a nossa audição está acostumada, o seu cérebro não está acostumado com isso, na verdade. Exatamente. Então, ele é como se ele entrasse em um pequeno colapso. E aí você começa, como você não está acostumado, você começa, o seu cérebro começa a trabalhar essa nova percepção. E aí, então, o que é que você está ouvindo? Você está ouvindo passos? Você está ouvindo alguém? Não é. Então, assim, era algo muito comum nas casas do, nas casas do interior, por exemplo, aí quando eu morei na Bahia. Eu sempre ouvia passos, mas na verdade eram os passos dos ratos que estavam passando no telhado. Entendeu? Isso é interessante falar, que você mencionou a audição. Eu puxo até para a audição de animais, no caso, os cachorros. Sim. Como muita gente sabe, falam muito que cachorros conseguem detectar presenças paranormais. E muitas pessoas percebem quando eles começam a latir para o nada, ficar amedrontados com coisa nenhuma. E é interessante saber que os cachorros escutam mais e até o mais baixo possível que nós escutamos. Como eles têm uma audição muito sensível, eles, cientificamente provado, conseguem sentir tremores sísmicos antes de acontecer. Eles também têm alguma ligação com ver, ouvir coisas que não estão lá, na nossa percepção. Sim. Não digo fantasmas, mas eles conseguem detectar coisas que para o ser humano não é natural. E isso gerou já muita... Ainda hoje as pessoas... Meu cachorro tá latindo para nada, tá ali ficando com raiva contra a parede. Até hoje isso é um mistério, mas fica aberto aí para os céticos ou não. É verdade. Isso sobre o que o Iago falou, tanto sobre a questão das duas características facilmente derrubadas, né? Eu acho que realmente é a primeira coisa em que os cientistas batem, só essa questão do barulho, porque para eles é muito fácil de ser explicado. E é só notar para qualquer pessoa que realmente se você estiver assistindo televisão, por exemplo, de dia, você vai notar que o volume da sua TV sempre vai ser muito mais alto de quando você já está às 10 da noite, por exemplo. Vamos dizer que de dia você está ouvindo a TV a 20, o volume 20, e à noite, se você tiver a 12, está um volume muito alto já. Você tem que abaixar mais, porque também tem vários barulhos externos, né? Que você tem que manter realmente o volume maior. Então, quando chega a noite, você está mais suscetível a ouvir qualquer outro tipo de barulho. Então, muitas pessoas confundem isso. E sobre os animais, o cachorro, que é o maior exemplo de realmente ter esse contato com o meio sobrenatural, realmente é algo muito discutido e também muito utilizado em livros e filmes, né? Mas também pode ser, a ciência pode explicar muito bem, quer dizer, tentar explicar para quem quiser, né? Procurar os dois lados aí. A ciência pode explicar muito bem, até realmente pela audição deles é muito mais aguçada, eles conseguem saber que o dono deles estão chegando a muitos metros, entendeu? Então são coisas que a ciência pode bater aí na tecla e dar uma explicada. É como, por exemplo, os gatos. Os gatos às vezes ficam parados olhando pro nada e a gente pensa realmente que estão olhando pro nada, mas na verdade eles podem ver uma mosca voando que a gente não tá vendo, entendeu? Então é algo que para as pessoas pensarem pelos dois lados, assim. Justamente. Um outro comentário antes de continuar nessa explanação aí, né, do tema de fantasmas ao longo da história. O Iago, ele nos falou sobre a questão do horário. Por que a noite? Né, algumas, aí também no espiritismo, mas quando a gente faz uma pesquisa na internet e em livros afins, a gente percebe que é quase que um consenso, porque a noite é um horário mais sensível, aonde também, isso que você falou, Emílio, onde os nossos sentidos eles estão mais sensíveis, então eles conseguem captar melhor. É um horário onde eles conseguem inclusive se comunicar com os vivos através de sonhos, por exemplo. E de dia, né, você tem toda uma interferência, você tem todo um movimento onde isso atrapalha. Nós falamos aqui, eu citei a questão da necromancia. Temos a ideia de necromancia e nigromancia. A necromancia, conforme falei, que é esse contato com os mortos a fim de adivinhar o futuro, se tornou nigromancia, ou seja, voltado para o uso, né, de magia, o uso da magia negra, justamente ali na Idade Média. Foi a Igreja Católica quem deu essa ideia para a necromancia de nigromancia. Por quê? A necromancia, o contato com os mortos, remetia a uma cultura pré-cristã. Então, não era correto você manter contato com os mortos. Isso era pecado, né? Então você não poderia ter esse contato. A não ser que esse morto fosse um santo. Então, em alguns casos, isso era permitido devido ao caráter de santidade, né, que estava envolvido, e ainda assim não era todo mundo que fazia esse tipo de contato. Mas, para que isso fosse cada vez mais, como posso dizer, mais evitado, atribuiu-se à necromancia esse caráter de nigromancia. Ela tem, então, a necromancia nessas raízes aí no período pré-cristão, e é interessante porque ela, se a gente parar para analisar, ela reúne por parte do necromante, né, de quem pratica a necromancia, vários ritos, cânticos, vestimentas, objetos, e às vezes o necromante faz esse rito na presença do próprio cadáver, né? Na presença do cadáver ali de quem ele quer fazer o contato, ou então com algum item que remeta ou que remetesse à sua vida aqui, né, quando ele esteve nesse plano terreno. É uma coisa que, com todo respeito, nos lembra muito algumas igrejas, né, que fazem até hoje essa questão aí do traz uma foto, traz uma camisa, né, traz a nota de R$100 da carteira dele, essas coisas assim, né? A flor, vamos queimar a flor, tô dando indireto aí pra uma certa igreja. É algo que não é tão, verdade seja dita, não é algo que é tão desatualizado assim não, essa prática. Mas a necromancia, ela perdurou por muito tempo, né? E de certa forma, com a nova roupagem, até hoje nós temos aí necromantes, pessoas que procuram os mortos. Ô Gui, eu queria fazer uma pergunta a você que estudou, né? E tem de todo esse negócio de historiador, fodão, pá, essas coisas assim. Sobre a necromancia, é porque eu vi um filme uma vez, eu não sei se a necromancia... A necromancia, ela ficou um pouco mais presente, mais forte, apareceu mais durante a peste negra, porque muitas pessoas perdiam seus familiares, né? Tipo, foi realmente aquele negócio lá, então tinha muito mais morte, então teve um maior aumento, né? Porque eu assisti um filme uma vez e realmente que passava-se durante a peste negra e a igreja tinha que investigar casos de necromancia, porque muitos vilarejos estavam adotando essa prática por causa dos parentes mortos. Essa questão da ligação da necromancia com a peste negra, particularmente até onde estudei, eu nunca vi um link que eu possa falar assim, nós temos uma pesquisa sólida falando da necromancia nesse período. Eu posso dizer que na Idade Média, né, ali, sim, a necromancia era muito forte, independentemente da peste negra, ela era muito forte. Talvez o link aconteça porque, como ocorriam mortes, E a peste negra foi atribuída, né, pela Igreja Católica devido a uma punição, né, era uma forma de purgar e tudo mais, então muitas pessoas morriam e era assim, foi um efeito devastador. Muitas pessoas perderam riquezas, muitas pessoas escondiam as suas riquezas e morriam e não falavam onde estava, né, o seu tesouro que ele deixou aqui. Mas eu nunca vi, pelo menos quando eu estudei ali história do imaginário, história da mentalidade, até com ali na História do Medo no Ocidente, feito pelo historiador Jean Delumeau, quando ele fala da peste negra, eu nunca vi nenhum link que respalde e falasse, não, houve um acréscimo justamente no período da peste negra. Eu, particularmente, eu nunca vi. Se tem, pode ser uma releitura feita, né, porque a gente tem essa interpretação, pela produção do filme, mas eu não conheço nenhuma base sólida para dizer isso, não. Eu sei que, até porque, não sei como foi feito o filme, mas não tem como você, como necromante, seria muito arriscado você usar, por exemplo, o que era algo muito comum, você usar o cadáver de uma pessoa que faleceu, que morreu de peste negra, que era altamente contagiosa. As pessoas se aproximavam com máscaras e tudo mais, né, para evitar o contato. Algumas pessoas morriam que nem se despediam dos parentes, porque o contato era praticamente quase certeza de você ser contaminado. Então, eu não vejo muita... Eu, Agnaldo, né, até onde eu estudei, eu não vejo muito link com isso, não. Talvez pelo alto índice de mortes, né? Mas, tirando isso, eu não vejo motivos, não. Então, aí nós temos a necromancia, que é algo... Que é esse contato com o morto, que aí, quando ele, né, comparece... É interessante que eu falei do cadáver na necromancia. Em alguns casos, citam-se que o cadáver, o morto, fala através do seu próprio cadáver. Recentemente, não sei se vocês lembram, uma mulher em Minas Gerais, ela tinha falecido e lá estava todo mundo chorando ali. Recentemente mesmo, foi esse ano. Ela ali, todo mundo chorando no velório dela. Ela levantou, aí todo mundo correu, né? Claro, ninguém ficou, e depois ela morreu de novo. Ou seja, tudo, a ciência explica, né? Claro, a ciência explica o... É, exatamente. Mas assim... Isso é interessante. Aí, nessa hora, você chora pela morte porque, porque a pessoa morreu. Quando a pessoa volta à vida, você dá um abraço, meu amor, que bom. Todo mundo corre. É interessante isso, assim, eu até falo, pô, estranho, né? Verdade. Só que eu também faria isso. Mas a gente, é uma coisa pra a psicologia analisar. A gente chora a morte da pessoa, a pessoa volta à vida, a gente não deveria estar feliz? Pô, eu tô feliz agora. Né? Aí, não, meu Deus, pô, morre de novo. Não, mas é. Não, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês dois. Esse pensamento aí, de vocês dois, é muito americano. Porque é filme de terror, cara. O americano sempre vai pra merda que tá acontecendo no terror, parece que nunca viu um filme. Vocês dois seriam os caras que morriam, os brasileiros que correm, tá ligado? É esperto, não, vai embora. Obviamente eu iria correr, mas eu quero pensar, por que que nós iríamos correr chorando a morte de um ente querido? Tá. Se ele acabou de voltar à vida. Por que isso nos assusta? Sabe por quê? Porque o ser humano... Porque como o ser humano não conhece o pós-morte... Ninguém sabe o que é o pós-morte. No caso do cadáver voltar à vida, é algo que o ser humano não conhece. O ser humano tem medo do que não conhece. Automaticamente gera um medo. Caralho, é do inferno? Eu não sei, é um mensageiro? É verdade. Tá entendendo? Pois é. Inclusive, eu posso até destacar uma vez que eu assisti... Acho que foi uma entrevista, não sei, sobre uma funerária e tava tendo uns velórios. E foi ocasional, foi ao acaso que eles filmaram isso, eles estavam filmando os corpos no velório, o pessoal chorando, de repente tinha um corpo deitado, eles filmando de longe, o corpo meio que deu um pulo assim, aí eu, porra, como foi isso, cara? Aí eu voltei, eu fui atrás do vídeo no YouTube e vi lá o corpo pulando, aí foi quando eu descobri sobre os espasmos do defunto, né? Eu jurava que tinha visto o bicho pular, ele literalmente pulou. A coisa morte, né, quando a gente... Tem alguns documentários falando sobre isso. O corpo, ele continua com algumas funções. Então, pô, o falecido ali continua ali... É, desculpem aí as meninas mais etiquetadas, né? Mais voltadas para a etiqueta, mais clássicas. O morto continua cagando, né? O mastro do cara fica lá em pé. Acontece! A unha continua crescendo, o cabelo justamente continua. Então, assim, é foda, né, cara? O cara morre e ainda dá trabalho pra porque família. Cagar é fácil, agora limpar a bunda, né, depois de morto eu quero ver. Meu fantasma volta. Mas assim, voltando. Pra encerrar minha participação então aqui nesse bloco e passar adiante, nós temos os tipos de espíritos aí, só pra citar alguns bem rapidinho. Os benevolentes, né, que querem dar prova de que estão por perto. Então, temos os protetores, que existem casos em que eles se fixam para proteger uma família, mas nunca eles utilizam de meios assustadores ou desagradáveis, como é o caso do poltergeist, que o Elmi vai falar. Temos aqueles avarentos, que também são clássicos, acho que praticamente todos conhecem, eles se ligam ainda aos interesses terrenos, então assim, ele é tipo o Edir Macedo quando morrer. Nós temos os levianos, que causam perturbação, tormento, se divertem com o medo constantemente. Temos os punidores, no lugar onde foi cometido um crime, eles podem ser obrigados a ficar no local a fim de que tenham constantemente ali a sua ação maléfica diante dos seus olhos. Então, e temos os caprichosos, eles são espíritos que assombram certos locais muitas vezes, não fazem por outro motivo além de um mero capricho, né? Então esse é aquele que a gente chama de trollador, é aquele que fica trollando no pós-morte. Então, São esses aí os tipos de espíritos. O Elbin vai falar depois dos fantasmas propriamente ditos, né? E só para terminar, por que os espíritos podem frequentar à noite os túmulos aonde estão seus corpos, né? Se a gente parar para analisar. É, porque isso. Tem muitos espíritos que são vistos ao lado dos seus túmulos, né? E é muitos relatos de pessoas que veem os espíritos da pessoa que morreu ao lado do seu próprio túmulo. Exatamente. Eu não sei se vocês lembram do caso do edifício Joel, mano. Lembro, sim. É um caso inclusive, clássico. Inclusive, excelente, né? Matéria da Linha Direta. A melhor matéria do Linha Direta. Eu digo, sim. De efeito especial. Aquilo é um filme de terror incrível. Sim, incrível. E aquele. O edifício Joel, até que você citou, Iago, ali, essa matéria direta. O que acontece muito é isso. As manifestações, ainda que não sejam visíveis, ocorrem justamente nos túmulos. Né? Assim, é, no caso, para quem não assistiu, a manifestação desse caso em especial foi no túmulo de 13 corpos que não foram identificados. Depois da tragédia do edifício, do incêndio. E o rapaz que trabalhava no cemitério, talvez o coveiro, ele disse que ouviu gritos e pedidos de ajuda em tons altos. Então ele realmente achou que era uma pessoa. Que um coveiro trabalhando lá, ele vai saber o que ele tá lidando. E ele foi atrás, procurando. E ele não achava de onde vinha. E quando ele viu, a fonte vinha desse túmulo, pedindo, falando e reclamando de fogo. Associação com o motivo da morte. E mais interessante que ele falou foi que ele no medo, na hora ele não soube o que fazer, ele fez o que eles pediram, ele jogou um balde d'água e na hora que ele jogou, eles pararam de falar. Incrível. Eu queria dizer que eu nunca tinha assistido esse episódio porque eu tinha medo do Linha Direta, né, quando passava. Mas é verdade, eu tô com medo agora, cara. É um episódio bem pesado. eu já tô com medo aqui, velho. Toda a história do edifício Joelma tem um passado. Isso é até interessante, né? Falar sobre o motivo disso acontecer, porque antes do edifício existia uma casa que também houve um problema espiritual com poço e famílias assassinas. Então, é uma sequência de acontecimentos que talvez deixe eles num ciclo infernal ali. Eu acho que precisa de um podcast. Edifício Joelma e um para o Carandiru. Então, o Carandiru é incrível. O Carandiru, assim, é realmente, junto com o Edifício Joelma, eu particularmente, eu acho são os dois principais casos que me chamaram a atenção aqui no Brasil. O do Edifício Joelma, eu consigo assistir e ler sem ficar amedrontado, mas o Carandiru é algo que eu não consigo ainda, cara. E mesmo que tenha sido um programa com muita audiência e com muito sensacionalismo que o Gugu fez, vocês lembram? É o Gugu. O Gugu fez aquela visita daquela médium, né? Não sei se vocês lembram, há muito tempo, esqueci o nome dela, que ela entrou no Carandiru antes dele ser demolido. E ela foi uma das coisas mais bizarras que eu pude assistir dela, gritando e tendo medo das visões que ela via lá, das aparições do Carandiru. Eu ficava loucamente louco. Assim, faz muito tempo também que eu assisti, mas é isso que você disse. É uma coisa. Faz tempo que assistimos, mas foi algo que ficou marcado, assim. E aí a gente percebe uma associação. Esses locais onde tem muita presença que as pessoas sentem, não só médiuns e pessoas associadas, sempre é ligado com algum tipo de evento trágico, envolvendo mortes trágicas. Eu não sei porquê, mas deve ter algum motivo que não a ciência explica, mas o espiritismo deve debater. No caso do Carandiru, foi um massacre. Acho que tá sempre ligado às emoções, né? As emoções fortes ligadas à vida da pessoa ou à hora da morte da pessoa. Normalmente os espíritos mais perturbados têm um histórico violento. Sim, porque mortes, né? O que eu percebi foi... geralmente relatos assim são de espíritos que sofreram mortes ou fizeram atos violentos em suas vidas. Um espírito de uma pessoa comum geralmente não é comentado como uma assombração, algo terror, assim. Tem pessoas que falam, eu juro que vi o espírito de minha mãe morta passando. Não é uma coisa que ela ficou aterrorizada. E tipo, as frequências que dão a atenção são a casos desse, como Carandiru, Edifício de Roraima, entre outros internacionais, que é onde ocorreu fatos trágicos e pesados que levaram até casos paranormais. E queria saber, qual, na opinião de vocês, qual é a relação desse, de ser trágico e com o paranormal, é assim, no caso dos fantasmas? Eu me baseio muito espíritos. Pela questão da âncora, né? Eu acho que o Elmir estava falando sobre fortes emoções aí, né? Aquelas emoções na hora da morte. Me parece, pelo menos, de que aqueles últimos minutos, né? A gente está falando de uma morte violenta. Eles são tão fortes que acaba virando uma âncora para o espírito no pós-morte. Isso aqui eu estou falando sem base religiosa nenhuma, até porque quem me conhece sabe que eu não sou religioso, não sigo nenhuma matriz religiosa. Eu falo pela impressão, a questão de opinião mesmo. Então, é algo tão forte que o impede de seguir adiante, se há um adiante a ser seguido, na verdade. Então, aquilo funciona como uma âncora que o prende, na verdade, ali. Mas, se a gente parar para pensar, por exemplo, a questão das mulheres de branco, das damas de branco, das estradas, a maioria dessas mulheres ou foram vítimas de acidente. Então, você pensa... num acidente, na maioria dos acidentes, você, penso eu assim, eu já presenciei alguns acidentes na estrada. Nosso pai, o pai do Armin, ele é caminhoneiro, a gente já chegou, né, quase sofreu esse acidente também. Então, nesse momento, você ainda consegue ter um lampejo de pensamento. Então, é uma dor tremenda, sabe, em segundos, é algo muito forte que o prende, e prende aquelas pessoas naquele local. O meu pai, ele cita um caso mesmo de que o ônibus dele quebrou na estrada, e ele não é muito falado dessas coisas. Então, né, o ônibus dele quebrou e ele pediu pro cobrador, porque tava chovendo, pro cobrador voltar, pegar uma carona para chamar o mecânico. E nisso ele ficou dormindo ali no banco do motorista mesmo ali, para que ninguém, né, entrasse ou quisesse invadir o ônibus, que só tava eles dois. O que que acontece? No trecho dessa BR que eles estavam, ali na região de Itapebi, na Bahia, ele acordou com uma mulher tocando na mão dele. Detalhe, a mulher estava do lado de fora do ônibus e a mão estava por dentro. Quando ele olhou, ele disse que ele atravessou o ônibus de olho fechado, foi parar, e quando o mecânico chegou, ele estava na última cadeira do ônibus, na última poltrona, porque foi a coisa mais bizarra que ele já tinha visto. E é um trecho que, se você conversar com outros caminhoneiros ali da região, todo mundo fala desse trecho de algum tipo de aparição, porque acontece muito acidente naquele trecho. Então, assim, tem muito de lenda urbana, mas... Exatamente, a lenda urbana não atinge só tais lugares em comum, mas o caminhoneiro em si, no mundo todo, a gente sabe, se a gente pesquisar, que cada um vai ter alguma história sobre passageiros incomuns e pessoas pedindo carona que não são pessoas. Isso a gente vê sempre. Ah, teve uma mulher pedindo carona e ela não estava lá. Isso. Ou as mulheres de branco, né? Que é interessante entender esse padrão, que sempre ela está de branco, na maioria das vezes. Inclusive nos registros, não dizendo se é real ou não, estão de branco também. É verdade. É isso que você falou, interessante. Eu queria dizer que, essa tá muito ligado, né? A gente percebe que tá muito ligado a acidentes, pessoas, né? Espíritos de pessoas que sofreram. Então é bem comum realmente ter sempre pessoas que passam pelo mesmo trecho, ter sempre algo incomum para contar. Outra coisa também, o que me leva um pouco não a crer no sobrenatural, mas a ficar aberto a essas ideias, é exatamente sobre a questão do meu pai, né? Porque ele não é um cara muito de falar sobre isso, e quando alguém fala, ele até desdenha. Mas quando ele conta algo assim, então você já vê que ele não tá muito para brincadeira, entendeu? Então, quando você vê que uma pessoa que não é de ficar inventando história conta um negócio desse, você deixa uma dúvida em aberto nisso aí. O nosso pai, né, pra quem o conhece, por ser mulher, né, ele já teria jogado pra dentro do ônibus. Então, assim, pra ele ter corrido da mulher, era algo. Isso é um caso muito extremo. Então, assim, gente, mas pra encerrar a história, né, isso é um bloco pra eu falar. Em suma, o que eu vejo é o seguinte: tanto na morte violenta quanto na questão do acidente que a gente estava falando, parece que o ponto crucial é a interrupção da vida, não é? É uma vida que foi interrompida, uma vida que teve a sua história cortada no ponto em que não deveria, não era aquele fim, o fim ainda. Então é como se ela continuasse querendo nadar, né, para mudar, nadar contra a corrente para mudar aquele ponto. Então é isso aí, pessoal. Essa é a minha participação neste primeiro bloco. Elmi, segue aí com o nosso Farolcast. What are you doing here? Então, pra começar, vou começar com o tipo de fantasma das entidades, que são os fantasmas que têm consciência e interagem com o ambiente, com o meio, com as pessoas presentes, onde ele, né, aparece. Normalmente são aqueles fantasmas que respondem quando alguém pergunta se tem alguém aí, de forma boa ou não, e fazem coisas de propósito. Movimentar objetos. Realmente com a consciência. Com a consciência de que alguém o chamou. Então ele é esse fantasma que tem a consciência. Então as características das entidades, que, claro, como eu falei, são seres conscientes. E aparecem normalmente como humanos. Mas tem casos de manifestações com animais, foram características dele, e normalmente interagem com o meio elétrico, né? Utilizam-se de meios elétricos, eletrodomésticos e a corrente elétrica da casa, e eles também podem criar experiências aos seus observadores, que é o caso de mexer com as coisas, responder aos chamados e causar, fazer coisas propositais para quem os observa. E uma coisa nessa pesquisa aqui desse tipo de fantasma, eu particularmente não entendi, mas então não me perguntem, perguntem ao Einstein, vocês vão entender. Eles podem vir do passado, claro, né, do presente, ou uma morte atual, e do futuro. Agora eu quero saber qual é a entidade que vai vir do futuro. Mas isso aí é coisa pro Einstein responder, porque ele que criou a teoria da relatividade. O fantasma dele do passado chegar aqui e responder pra gente. E pergunta sobre os fantasmas do futuro. Eu acho que dá pra não responder, mas ter uma ideia exatamente da teoria da relatividade. Que talvez no tempo do espírito, isso já passando pra um caso onde exista tempo, entendeu? Ele pode ser transitado justamente para quem assistir Interestelar, eles falam muito disso. É como se fosse um buraco de minhoca eterna, porque eles não têm o tempo, eles estão sempre lá. Não tem eles um tempo não são linear, naturais, eles são eles. Sobrenaturais, então eles não obedecem às leis do universo. Então eles não estão no nosso tempo. Justamente, eles podem vir do futuro, podem vir do passado ou do presente. A questão é que eles não estão vindo, eles estão lá. Não é como, eu vou voltar no tempo. Até porque eu não sei dizer, e acho que ninguém sabe dizer, se um fantasma tem consciência que é um fantasma. Isso é interessante discutir. O que é que vocês acham? Existem espíritos que têm consciência que são espíritos? Eles sabem que estão mortos? Uma vez que você... Tipo, você é um fantasma e você sabe que é um fantasma, você ia fazer o quê? Bater papo com outros fantasmas? Olha, nós somos fantasmas. Outra coisa, outros fantasmas conseguem ver fantasmas? Tem um filme... É uma coisa interessante. Nossa, eu esqueci o nome do filme, assim, que isso é muito bem trabalhado. Assim, além do Sexto Sentido, tem um outro filme, mas esse é uma protagonista, é uma mulher, uma personagem, em que ela vai investigar casos de fantasmas, mas na verdade ela é uma fantasma. Porque ela tá investigando. É uma coisa absurda. Eu demorei, eu assisti o filme duas vezes pra entender realmente que era aquilo. Porque... Então ela tá ali pesquisando casos naquele... Como se fosse um orfanato e tudo mais. Só que ela é... Na verdade, ela não pois faz. É. Ela não tem essa consciência. É, o que o Sexto Sentido, ele dá a ideia de fantasmas não saberem que são fantasmas. Mesmo. Eu não lembro. Ou eles sabem. Porque eles conversam com um menino, né? Que vê... I see dead people. E eles não sabem que são fantasmas. Inclusive o Bruce Willis também não sabe isso. Que é um fantasma. Na verdade, eles veem o que querem ver, né? Porque essa é a mensagem que ele acaba passando. Então ele não quer se desapegar. Só que Em relatos de pessoas que sofrem de poltergeist e assombrações, eles são... aí a gente tem que definir, como a Mia ia falar, os tipos de fantasma. Isso aí, no caso, seria uma entidade mais violenta, mais pro lado demoníaco, entendeu? Que as pessoas pensam que já não é um fantasma, é uma... Seria mais pro lado do estudo da demonologia. Até porque aí existe, né? Ele vai falar do poltergeist, né? Da ligação que tem, que é um público geralmente, né, adolescente feminino. Mas aí, nesse caso, me parece haver muito uma consciência por parte, né, do poltergeist. Porque ele realmente faz aquilo. Ele me parece que ele tem noção. Ô, Elmi, você que tá falando sobre poltergeist. Pergunta aí ao poltergeist que tá aí do seu lado aí, como é que é Não tem não, não tem não, não tem nada aqui não. Eu tô gravando com a roda de sal grosso assim, me cercando. Se tá o poltergeist ligado? Quisesse se manifestar, ele não precisaria do me deixar não, ele já teria desligando o computador, desligando luz, movimentando cama. Mudando aqui o microfone de lugar, segue aí, Elmi, então, explicando pra gente aí os tipos aí. O segundo tipo de fantasma são as impressões, sobre o que a gente estava falando sobre o Iago, sobre aquela aparição dos entes queridos. Eu acho que essa aqui pode se encaixar nesse assunto, que as impressões são os fantasmas que não são conscientes, não tem consciência, eu acho que de ser um fantasma, não tem uma interação com o ambiente. Eles passam por nós e parecem nos ignorar, né? Tipo, não participa com o observador. É sempre agindo da mesma maneira, quase que como um filme que fica se repetindo, então é aquele loop. Aparece muito em alguns filmes, que é o fantasma que passa tipo, pelo corredor e vai. E tipo, faz isso. É residual, né? É. Fica só o resíduo. É a impressão mesmo, é a impressão, isso. Então eu acho que ele fica nesse loop. Eles não são espontâneos e não aparecem quando chamados, né? Como são o caso... são o caso das entidades. Então, assim, é um tipo de fantasma muito, acho que muito comum. É uma coisa que eu acho que diferencia daquele tipo de fantasma que costumamos falar de uma morte violenta e que tenta causar o mal. Esse é um tipo de fantasma que não vai, que não vai contra você, por assim dizer, né? Não tem uma atitude. É a única aparição dele. É ficar repetindo aquele último momento dele, particularmente. Então é aquela sombra. É o que eu costumo chamar de uma sombra. É só a sombra da sua consciência que você fica fazendo essa repetição. As características não são conscientes. Não são conscientes. Podem aparecer como humanos, animais. E não mostram interação com os observadores. Permanecem no mesmo local exatamente por essa questão de loop. Você mencionou animais, eles aparecem como animais ou você fala de fantasmas de animais? Aí é outra não, coisa que... pode aparecer, aparece no... Eles não aparecem como animais, são fantasmas de animais, né? Segundo a fonte pesquisada, eu quero citar relatos, isso. Existem relatos de fantasmas de animais vistos e como saber que é o fantasma de um animal? Eu nunca ouvi, sinceramente. Eu nunca ouvi assim o povo falar um fantasma de um cachorro. Tirando um pouco o foco do ser humano, é possível ter fantasmas e aparições de coisas não humanas? Sim. Na verdade, o fantasma, a definição de fantasma, ela abrange a aparição de um ser humano falecido, de animais que também morreram, e inclusive. É tradicional, a gente vai conhecer, e inclusive de objetos. Apesar de o objeto não morrer, né? Mas quando o objeto ele sucumbe. Um exemplo disso é o clássico da literatura do holandês voador. O holandês voador é um clássico sobre não, objeto. E não somente ele. Nós temos, na cultura americana, nós temos outros casos. E aqui no Brasil nós temos o caso da Maria Fumaça ali, da Madeira Mamoré, né? Da ferrovia ali de Madeira Mamoré, onde aquela Maria Fumaça ela aparece, segundo as pessoas que moram ali na antiga ferrovia, né, na região da antiga ferrovia, ela aparece em determinado horário da madrugada e muitas pessoas já se assustaram, já pularam no trilho quando estavam andando, né, vindo à noite pela ferrovia, pensando que era realmente um trem de verdade. Então nós temos essa ideia Eu, quando eu escrevi o conto A Curva do Lago, eu não sei se eu me lembro, eu usei dessa ideia, onde eu, eu não vou dar um spoiler no meu conto, mas onde eu inverti a lógica. E eu usei dessa ideia do objeto, na verdade, ser o fantasma. Então, Iago, nós temos essa ideia assim, dos objetos e dos animais também. É comum ver isso em, tipo, vemos... Acho que se você assistir um filme de terror americano, você pode ver coisa tipo o carro fantasma, tá ligado? Você tá na estrada, tem um carro te perseguindo. Mas ou espíritos caso, carro que aparecem. Fantasma, eu ia até mencionar, o carro geralmente ele é relacionado à pessoa, ao motorista, no caso também. A pessoa, isso. O holandês voador era relacionado aos piratas do David Jones, essas isso. coisas. Mas eu vou a colocar um adendo. Existem muitos relatos de atuais até hoje de navios que viram tiveram contato com navios fantasmas. Sim. Não antigos, mas atuais. Navios sem ninguém que passavam funcionando totalmente. E quando tentavam se obviamente Eu não passavam que... perto e eles tentavam e eles viam, pô, esses caras, né, porque geralmente na marinha eles sabem, eles veem onde está tal navio e eles têm que falar se você está perto. É como na aviação, você tem que dar sua localização, senão pode haver choque e essas coisas. E eles não davam, eles não tinham informação nada desse navio, então eles se aproximavam para saber sobre ele. Às vezes eram navios que já foram afundados, muitas aparições, e isso me lembrou também navios de guerra, da Segunda Guerra. O Brasil teve 34 que tem muitos navios de afundados, né, pela... Na Segunda Guerra Mundial, pelos submarinos aliados a Hitler. Sim. Temos muitos relatos de navios da época reaparecendo em certos locais, né? E isso já pode ser associado com outro estudo, que é da ufologia, coisa que não é desse podcast, como, por exemplo, os aviões desaparecendo e reaparecendo, mas isso aí já fica para outro papo, né? Distorções. Esse é um tipo complexo e raro de atividade fantasmagórica. São casos onde o próprio local parece ser a fonte das atividades. Há lugares na Terra onde as leis da física parecem ser distorcidas e a realidade algumas vezes se comporta de maneiras não familiares, criando efeitos fantasmagóricos. Esse tipo de local é chamado de distorções. Um dos mais famosos é o Triângulo das Bermudas, em que aparece muito caso de navios fantasmas, navios que vão e voltam sem tripulação nenhuma, entendeu? Então gera muito... Tem muita coisa também sobre aviões que desaparecem e também aparecem lá. O Triângulo das Bermudas, ele é associado tanto para esses casos paranormais fantasmagóricos, tanto também puxado muito para ufologia, questão de alienígena e essas coisas, né? Só que até hoje é só um local, um local realmente onde tem coisa acontecendo, porque o magnético lá, os polos magnéticos lá, eles são totalmente alterados. É uma coisa realmente cientificamente provada que é estranho. Não que é sobrenatural, mas é realmente... Alguma coisa acontece lá, cara. Mano, o Triângulo das Bermudas eu acho que é o local que gera muita discussão. Não tem como você ler algumas coisas sobre o Triângulo das Bermudas e não ficar com uma dúvida em questão aquilo. Porque tem muitos casos e não são casos, são casos só tipo, boca a boca eu te contando uma história. São casos comprovados. É, casos registrados. É, por exemplo, tivemos a... Não são poucos. Uma das grandes aviadoras mulheres da história, Amelia Earhart, desapareceu no Triângulo das Bermudas, se não me engano. E ela era uma pessoa conhecida, famosa. Ela desapareceu, o voo dela nunca chegou. E não tem registro do resto do avião. Sumiu. Pois é, navios que sumiram. Tem pilotos americanos voando por lá. Tem casos deles, tem registros de áudio deles que foram e não voltaram. E eles passaram horas e horas voando. E ainda comunicando com a base, falando que estavam indo pro norte, se eu não me engano, e não via lugar nenhum. E relatos de pilotos que passaram pelo Triângulo das Bermudas a caminho de Miami e sofreram turbulências e contatos paranormais, eu não sei, já não posso dizer se é ufologia isso, que uma viagem de 2 horas foi reduzida a 3 minutos. Em 3 minutos ele se deparou com uma distorção do tempo e espaço, né? É, aí já é uma coisa mais complicada de dizer. Mas é realmente algo sobrenatural, muito difícil e muito interessante, porque a gente pensa assim, ah, mas isso aí é caso científico, mas aí a gente lembra, muitos casos desses reaparecem, muitos aviões e desses vídeos são... Isso que é interessante. Uhum. Na época eles não achavam os destroços, então... e hoje eles estão achando muitos aviões da época de volta, em lugares que eles não tinham visto. Segue aí, Almir, vai nos falando dos tipos. Vamos para o quarto, que é o mais famoso, eu poderia dizer, que a gente já estava dando uma discutidinha nele, que são os poltergeists, que a origem da palavra, para quem não sabe, é fantasma barulhento, isso porque suas manifestações são sempre barulhentas, repletas de portas batendo, talheres caindo, copos quebrando e essas coisas. Para dar uma... falar rapidamente... Acredita-se que o foco da perturbação seja oriunda de uma criança na fase da puberdade, em geral do sexo feminino, ou mesmo um adulto dotado de poderes paranormais. O evento caracteriza-se por estar relacionado a um indivíduo presente em um ambiente e pode ser de curta ou longa duração. O poltergeist é temporário, né? Ele não é um tipo de fantasma permanente, ou seja... Então, ele uma hora vai dar uma desaparecida aí. Difere sutilmente da chamada assombração, que pode se estender por anos e está sempre associada a uma área, geralmente uma casa, a qual contém histórico de mortes violentas. Então, isso é sobre o poltergeist. A boa notícia é que ele é temporário, né? A má notícia é que você pode se f*** antes de que ele acabe. Mas a questão é, por que que eles aparecem? Eles tiveram contato com o local, ou eles simplesmente, vou escolher este local, vou fazer e vou embora? Numa leitura que eu fiz sobre o poltergeist há um tempo, o local ele pode ser preponderante, mas na verdade a âncora é a pessoa. A âncora é a pessoa. Tipo, porque precisa da presença de um indivíduo específico, na verdade. Porque ele pode brincar com o medo da pessoa? Essa pessoa, que geralmente é uma menina, né, uma adolescente, ela tem uma... Não sei se vocês lembram do Exorcista, não é? Que o demônio praticamente é apaixonado pela... Quando a gente lê o livro Exorcista, você percebe isso, que o demônio é apaixonado pela menina que ele possui. É literalmente isso. Pazuzu. Então, ele sempre tem algum tipo, uma espécie de ligação. Se eu for seguir pela linha de filmes, ele tem sempre uma espécie de ligação ou um objetivo, que é no caso da atividade paranormal. Atividade paranormal tem isso, que o objetivo dele é um certo pacto que a mulher fez, e o poltergeist vem meio que pra cobrar o Exatamente. Pacto, tá ligado? Eu não sei se vocês assistiram o filme Poltergeist, um dos primeiros. O famoso da menininha indo em contato com a TV estática e a mão segura ela. Eu não assisti esse filme, mas eu lembro que ela é puxada para dentro da televisão, né? Algo assim. Uhum. E é realmente uma conexão que o poltergeist tem com a menina em si. Então é interessante esse negócio da pessoa, né? Da presença de um... de alguém, de algum... Então eu acho que o poltergeist é o tipo de fantasma mais ativo, né? Quando ele dá o ar de sua não graça. É o pior que você... Na opinião de vocês, é o pior que você poderia ter contato? Não, no meu caso... Eu discordo. Eu acho que o pior... O amigo vai falar de 5 tipos, né, amigo? O pior tipo pra mim seria o fantasma... Que eu acho que não tá nem classificado ainda. Mas é o fantasma do Michel Temer, porque, sinceramente, meu Deus. Esse é o pior tipo que poderia ter contato. O Temer era... Esse não se classificou ainda. Não, esse ainda não foi classificado, porque ele impeachou a pessoa que tentou classificar já por antecedência. Mas, assim, não, realmente, o poltergeist é complicado. Eu, particularmente, na verdade, não queria ver nenhum, mas, né, uma o poltergeist pergunta é o que eu não queria realmente se ver. Se você tivesse que escolher um contato entre os tipos de fantasmas, qual você preferia? Ah, sim. Em três. ó, eu escolheria o último, que são os naturais. Porque, tipo assim, é porque eles são, tipo, são antigamente coisas estranhas aconteciam e as pessoas caracterizavam como fantasmagóricas, né? Mas com o avançar da ciência, foi sendo explicada. Então, é o fenômeno raro que parece ser fantasmagórico, mas que cientificamente desconhecido cientificamente na natureza atual. Cara, é aquela coisa da história graça, da bola de fogo que, que aparece no cemitério. Ah, não tem graça, cara. Não, mas... O bom é a gente ter a experiência com o fantasma mesmo. Tipo... Ou mais, Iago, tipo, sobre essa questão do Poltergeist ser o pior, né? Uhum. A gente estamos falando... É como eu disse, o Poltergeist, ele é temporário. Tá, mas assim, então, ele deixa um estrago. Assim, uma hora, né? Tem um fim. Não, tem um fim, mas... ele deixa um estrago. Mas aí tem a questão das entidades. Mas é porque ele tem... As entidades, elas são constantes. Sim, mas aí o Poltergeist, ele entendeu? Faz então, um jogo mental com a pessoa. Ele... faz barulho, ele quebra coisa. Sim. É uma coisa. Ele brinca. É uma criança brincando com você de um jeito, uma criança chata. Ele quer enlouquecer a pessoa, velho. Ele enlouquece em alguns casos. Tipo, porra, deve ser horrível, cara. Mesmo temporário, mas imagina você lá dormindo e você não aguenta mais. Imagina você lidar com o fato. É, você lidar com o fato de que aquilo é um fantasma brincando contigo. Porra, eu ficaria já doido. Primeiro porque eu vou começar a acreditar em fantasmas. E aí depois eu vou começar a ver que tem um fantasma fudendo comigo. Qual é o pior? Eu acho que o Poltergeist com certeza. E o pior é que ele tá ligado ao indivíduo. Ou seja, ele normalmente, como os outros, ele não tá ligado à casa ou a um objeto. Ele tá ligado à pessoa. Então se você se muda, ele vai com você, não importa. Ele vai estar lá, entendeu? Até ele acabar contigo. Tem um estudo, uma subdivisão sobre esse aí, que é o Doppelganger, já ouviram falar? Que é tipo, não diria um poltergeist, não. Mas sim um fantasma de você mesmo. É uma cópia sua, de como eles falam, do submundo. Doppelganger é uma entidade demoníaca ou um fantasma que ele copia toda a sua imagem. E tem relatos de pessoas que viram elas mesmas em tais lugares. Então, se vocês pesquisarem... Uhum. Geralmente é muito associado com espiritismo, essas coisas. Aí já acho que... Mas é um fantasma brincalhão pro lado ruim. Então se associa com o Poltergeist, porque o Doppelganger, ele não é uma coisa natural. Ele ocorre... Se você ver, tem relatos de muitas pessoas que viram o seu Doppelganger. Ele é seu. Aí já vê outro aspecto de Poltergeist. Ele tem relação com você íntima demais. Interessante. Me preocupa. Eu não queria, esse não queria, não. Demais. Eu não quero andar pra ninguém, não. E uma coisa que eu fico aqui pensando. Ele vai te visitar à noite com a Samara. Exatamente. Então, assim. Uma coisa que eu fico aqui pensando. Uma vez que eu me terminei os cinco tipos de fantasmas. É que nesse mundo, né, pós-morte aí, nesse mundo aí habitado pelos fantasmas, a taxa de desemprego é altíssima, porque os caras não têm o que fazer. Não tem, rapaz, olha, você, o Elmi falou, o Iago falou, não, só pode, porque os caras não tem nada pra fazer, vem atormentar a vida do pobre, do lascado, que acorda assim, 4 horas da manhã, pegar dois ônibus pra ir trabalhar. Poxa, que sacanagem. Aí deve ser, tipo... Pô, meritocracia no fantasma, né? Tipo, porra, cara, esse fantasma aí, ele se garantiu porque ele assombrou e ele é tema de filme hoje. É. Caralho, se eu fosse... Eu queria ser tema de filme. Pô, tá em Hollywood, o fantasma conversando, né? Isso. É verdade. Né? Nossa, tem um monte de gente fazendo filme sobre esse fantasma aí, cara. Ele só foi na casa daquela galera e assombrou aquela criancinha e virou livro, filho da puta. É, pode vídeos. Ser. Não, boa, aí eu fui ali, fui ali na fazenda do cara, ali no lugar mó macabro, e o cara nem ligou, ficou dormindo. É verdade. Ah, assim, antes de a gente mudar de bloco, até pro Iago, né, falar do que ele tem que trouxe pra gente aí, pra nossa discussão aqui no Farolcast de hoje, o Iago falou da fazenda. Isso me lembra alguns fatos. Assim, eu morei em fazenda por uns 8 anos, mais ou menos, de minha vida, e conheço também muita gente que morou em fazenda, então muitos parentes. E conversando com um parente de minha esposa aqui, o tio dela, ele trabalhou em garimpo e era muito comum, segundo ele, né, a visão dessas assombrações em garimpos. Então, assim, era muito comum, segundo ele, porque estava ligado justamente à ideia do ouro, né, à ideia da riqueza, que a gente falou lá no início do Farolcast. a ideia do avarento, então isso é muito comum. E há muitos relatos de aparições nesses locais mesmo. Né? A questão de aí teria relação com dogmas do catolicismo, o pecado. Sim. A ganância, né? A luxúria, querer ouro. E tinha mortes nessas garimpagens, em Serra muita Pelada morte. Tinha muita morte. A gente olha ali o filme Serra Pelada, né? Que é, exatamente. Muito bom esse filme. E a gente vê né, parte do que foi Serra Pelada. Então, realmente, é bem legal. Os caras caíam, então. As pessoas matavam mesmo brincando pelo ouro. É, não... Pois é, imagina lá todo um monte de gente vindo de vários lugares do país lá, garimpando sem organização nenhuma, e o cara do seu lado começa a achar ouro. Tipo, já tá. Porra, caralho, você vê, aquele cara, ele fica parado olhando o ouro. Aí você, eu tenho a oportunidade de jogar esse cara lá embaixo, pegar o ouro pra mim. Exatamente. Muita gente fazia isso. Um local praticamente sem terra, um local praticamente uma terra sem lei, então é justamente isso. Bom, pessoal, o nosso primeiro bloco, então, vai ficando por aqui e nós vamos para o segundo bloco aí, onde o Iago, ele vai nos falar sobre o tema Eles Estão Entre Nós. Ele pode estar aí do seu lado agora, ele pode estar neste momento sentado com você, quem sabe sentado no seu colo e alisando seu cabelo e você nem percebeu. Eles estão entre nós. Será que você já viu um fantasma ou conhece algum que atormentou você? Será que algum que atormentou a sua família ou, quem sabe, algum conhecido já atormentou mais de outra pessoa? Muitas pessoas dizem que sim. Por isso, eu vou dizer alguns fantasmas famosos. Porque fantasmas, eles não são únicos. Existem fantasmas que aparecem para várias pessoas o mesmo. É o caso de fantasmas, por exemplo, em hotéis, como o Stanley Hotel. É um hotel muito famoso nos Estados Unidos, no estado de Colorado, que serviu de base para Stephen King escrever O Iluminado. Esse hotel foi palco de vários programas de reality show sobre fantasmas, como Ghost Hunters, e até entrevistas. E todos eles davam resultado, falsos ou não, eles tinham resultado de alguma forma. O Stephen King pessoalmente foi, em uma das suas visitas ao estado, ele foi se hospedar nesse hotel. E no quarto onde ele ficou, o famoso 1408, que deu história a outro livro dele, é totalmente assombrado e o hotel ficou famoso. E hoje as pessoas vão lá para ficar hospedadas nesse quarto em si. E ele é um dos casos mais assombrados, assim. Ele não tem um fantasma específico, mas ele é um local onde sempre tem atividade. Temos também fantasmas como o do holandês voador, que está na literatura e na história da humanidade há muito tempo, que é o fantasma de um navio das eras passadas, controlado pelo holandês David Jones e tudo mais, que, no caso, ele foi amaldiçoado porque o mito diz que o capitão se rebelou contra poderes divinos, recusou todos os rituais que eles faziam para enfrentar tempestades. Na época eles faziam rituais para sobreviver a tempestades, o capitão cético não fez isso e está amaldiçoado. Temos fantasmas de o carrossel assassino, que diria mais... Aqui é chamado de carrossel, mas vocês vão conhecer como carruagem, que são os carruagens que elas passam e não tem ninguém. E as pessoas, na época mais antiga, onde os táxis eram feitos por carruagens, as pessoas apenas entravam. Hoje a gente entra no táxi, né, pede pra parar, a gente entra. A gente sabe o que é, a gente sabe que é um táxi. Na época eles também faziam isso, eles entravam. Só que quando eles entravam não tinham ninguém e eles nunca mais voltavam. Isso é interessante. Temos também um dos fantasmas mais conhecidos mundialmente, que dizem ser história real, dizem, e tem várias variações em vários países, que é Maria Sangrenta, aqui conhecida como Loura do Banheiro. É uma das assombrações mais clássicas desde a nossa infância, acho que é a primeira que a gente tem contato, porque vem de tempos de escola. basicamente, eu não tenho muito o que falar, que todo mundo conhece, é você, tem rituais em vários países diferentes. Você fala o nome dela 3 vezes, aperta a descarga e várias coisas do tipo. E ela aparece. Ninguém nunca provou, obviamente, as pessoas, eu vi. Mas a gente realmente não sabe. No mundo do cinema, fantasmas foram apresentados comicamente como Gasparzinho, mas temos também os fantasmas do mundo literário, como o do Senhor dos Anéis, e até o dos livros do Charles Dickens, o Fantasma do Natal Passado, que é o famoso livro que fala sobre uma questão meio... sobre essa dialética entre o bom e o mal de um senhor de idade. E é muito interessante vocês darem uma olhada, que ele fala como um espírito pode vir a falar a você, mas de uma forma boa e não ruim. Temos também os fantasmas registrados em fotografias, que são os mais interessantes para todas as pessoas, porque quando você pesquisa fantasma, você não quer ler uma história, você quer ver o registro, a prova de que está lá. Não sabemos se é verdade ou não, mas fica vocês pesquisarem depois. O Fantasma da Fazenda é um clássico registro. A Dama de Branco, que foi uma fotografia de 75, quando uma senhora foi visitar com seus filhos uma igreja, e o filho tirou a foto dela rezando. Atrás dela tinha uma senhora de branco rezando, que você pode ver que não faz parte do natural. Temos também várias coisas, como os monges da Catedral de Winchester, na Inglaterra. Eles aparecem 3 monges na mesma posição rezando. Temos os clássicos, como o Observador, que foi um reverendo que tirou uma foto em 1959 na Austrália. E se você pesquisar, você vai ver, é uma foto meio roxa e ela mostra uma moça parada, meio que conversando com alguém. Não se sabe se a foto foi espontânea, mas certamente dá pra ver que não tem moça. Através da lente, não tinha. Temos a foto mais famosa, de que ainda não foi refutada, que é a dama marrom, que é The Lady Brown, foi tirada em 1900 e pouco. Assim, foi recente, mal existia o cinema mudo, já tinha registro de fantasmas em fotos. Que é uma... a gente vai olhar, se você pesquisar, você vai achar bem, bem montagem, mas tipo, porra, foi antigo, cara. É realmente uma coisa que eu acho muito estranha. Ela lembra muito a fotografia clássica do assombrado, a menina do corredor. Que é uma assombração no meio de uma escada, como se o cara tivesse parado pra tirar foto do fantasma. Mas ele... e até hoje ninguém explica, mas é uma mulher que morreu em 1700. Temos o Lord Cumberbatch, da Inglaterra também, que é um senhor sentado. Outro também caso que pode ser verdade. Manipulado, não sabemos. O fantasma filipino, que deu origem aos filmes Spirits, aqueles de que aparecem fotos, ele também é um clássico. Temos também uma fotografia que até hoje... em particular, me assusta, que é a Senhora do Bakelor Grave. É uma fotografia que o cara tirou, e ele é um cara respeitado nesse mundo de investigação paranormal. Ele tirou uma foto de um túmulo, e perto desse túmulo tinha uma senhora nitidamente sentada, que não estava lá. Ninguém sabe se essa senhora realmente estava lá, porque é nítido, parece uma pessoa mesmo, mas segundo ele, ela não está lá. Temos as fantasmas de escadarias. Recentemente, uma delas foi até desmentida no Fantástico, que é a menina na casa em chamas, que ela aparece assim. Temos o fantasma do cowboy escondido, onde, em 1996, o ator Clinton foi fotografar o set de filmagem onde ele fez um western, e ele está segurando uma pistola. É uma foto em preto e branco, e você vai ver nitidamente lá atrás um senhor de idade com chapéu passando por trás. Também não estava lá, segundo eles. E agora eu vou até puxar um pouco pro lado que eles falaram em outros blocos, sobre fantasmas de relações familiares, fotografias, porque geralmente as pessoas têm fotos famosas com a mulher no carro, uma foto do seu pai dirigindo o carro, e atrás você vê quase nitidamente uma senhora, que ela disse que era a mãe dela que havia falecido. É uma forma de se comunicar com a família também. Também um outro exemplo clássico de fotografias que até hoje deixa o pessoal intrigado, que é o da Força Aérea Real, que é a fantasma da foto em grupo. Se você pesquisar, é uma foto antiga, muito antiga, em que aparece um membro não convidado nessa foto da equipe da Força Aérea. Só que esse membro não convidado é de um soldado falecido que pertencia ao grupo, e ele aparece atrás. Pois é, até hoje é discutido isso, porque ele já havia morrido na época da foto. É realmente muito difícil questionar um negócio desse. E a gente faz pensar, muitas dessas fotos em questões familiares são fantasmas com um formato afetivo de se expressar. Ele voltou pra aparecer junto com seus amigos de trabalho. Então é uma coisa muito interessante, né? Agora, temos os fantasmas, as aparições clássicas, que são dos casos do casal Warren. Quem assistiu Invocação do Mal 1 e 2 conhece muito bem. Eles investigaram vários casos, como do Invocação do Mal 1 e 2, que são no caso de depossessão demoníaca, mas eles também investigaram casos de poltergeist e casos de espíritos, onde a família Sneakeater, perdão meu inglês, deu origem ao filme Evocando Espíritos, em que eles realmente tiveram que fazer sessões de médium. Existem até fotos e registros em áudio, que aí intriga mais, né? Registros em áudio, será que são reais ou não, né? Manipulados, por exemplo, o Exorcista, de Emily Rose, ele também teve registro em áudio. É uma coisa interessante. E eles também fizeram registros em MTV, que é um dos maiores documentados, porque realmente é intrigante. MTV é em especial porque é um caso de poltergeist e as aparições ocorreram depois, ou talvez já existisse, porque dizem que a casa foi construída em cima de um cemitério indígena, já leva as questões de despertar entidades adormecidas, que eles falam, né? E a história é, para quem não está familiarizado, uma família foi brutalmente assassinada a tiros pelo filho mais velho, que não se matou. E ele se entregou à polícia e disse: olha, eu fiz isso porque mandaram fazer. Quem mandou? As vozes na minha cabeça. E fica muito estranho. Ah, ele pode ser esquizofrênico. Sim, ele pode. Mas, cara, a maior dúvida, que até hoje não é explicada, é por que a família que comprou a casa 2 meses depois sofreu o mesmo que esse cara sofreu, até pior. A filha menor do casal que comprou a casa, onde houve os assassinatos, sofreu, não sofreu, digamos, mas ela teve contato com um poltergeist em si, em formato de criança, para conversar com ela. O pai da família ouviu as mesmas vozes que o cara ouviu. Eles acordavam em tal horário, 3 da manhã era o horário que eles eram acordados naturalmente. Isso é muito estranho, porque até dizem que o 3 da manhã é o horário, né, das aparições, dos demônios. E tem registros fotográficos também de MTV, deixo para vocês procurarem, que é bem perturbador. São registros realmente que eu não gosto de ver, que eu tenho medo mesmo dessas fotos. Se vocês precisarem, garoto MTV é uma foto que eles tiraram, a polícia tirou para registrar os locais do crime. Se você vai lá no fundo, tem uma criança olhando lá atrás. É bem estranho. E essa mesma foto... Ô Iago, esse casal, como é que é o nome mesmo que eu não consigo pensar direito? Os paranormais, os que investigam? É o Ed Lorraine Warren. Ed já... Esse casal aí, ele, eu acho que é uma coisa assim, pros céticos, né, em questão, porque eles tentam, né, eles vão em busca disso, né? Eles, na verdade, eles vão, eles são, tô falando uma coisa interessante, na verdade eles vão pra mostrar que não tem, apesar de eles serem bem crentes e serem católicos. Ed Warren já falecido, mas Lorraine Warren já ainda viva, e inclusive assistiu os filmes sobre a vida dela, né, sobre os casos dela. Ela é católica, demonologista médium, mas ela vai lá pra provar que não tem, porque a função dela era tranquilizar as pessoas: ó, não tem presença paranormal. Mas os casos que ela não podia negar, porque ela achava antiético, até porque eles eram contratados pelo próprio Vaticano pro, quando o Vaticano, não queria se envolver com casos na mídia, eles mandavam eles pra investigar, ó, se tiver algum alguma coisa que pode ser falsa, vocês já cortam. E tipo, são, obviamente eles já depararam com várias coisas que não eram de verdade, assim, pro lado deles não era verdadeiro, mas esses são os mais famosos. E não só eles falaram sobre a MTV, muitas pessoas investigaram a MTV. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. É uma coisa assim que, quando tá ligado, né? É. Principalmente esse casal, tem uma certa, uma maior credibilidade, por assim dizer. Porque o horror e a Amityville é uma coisa que virou livro e filme. O filme sempre é mais feito produção mesmo, né? É. Não segue tanta linha, mas o livro sim. Então, assim, é uma coisa bem. Acho que deixa, a pessoa de cabelo em pé mesmo. Porque é exatamente pelo que você falou, foi uma coisa que não foi um caso só. É, se repetiu. Se repetiu. Aconteceu com o cara com, e com o, a família que comprou, justamente, né? Então é um negócio bem, bem e complicado. E as pessoas que foram visitar, não foi somente o casal Warren que foi investigar. Muitas pessoas, muitos padres e até pessoas curiosos, infelizes, que foram entrar, né, pra ver, tiveram experiências nessa casa. Então, realmente, alguma coisa acontece lá. Não vou dizer se eu, como cético, eu como não acredito, mas tenho medo, eu não iria lá. Mas eu acho que não existe. Mas, cara, alguma coisa acontece lá. Não, eu não sei, mas é muito estranho, porque é a casa mais famosa sobre isso. É uma, meio que uma mansão, mas ela está tombada lá na cidade. Se você quiser comprar, não sei se é, nem é possível comprar, cara. Acho que a prefeitura proibiu. Eu acho que não querem, eu acho. Acho que eles proibiram qualquer coisa lá, não pode entrar e tal. Justamente por essa fama, acho que até a rua é bloqueada. E tem vários, vários fatores, curiosidades sobre esse caso que te deixam mais intrigados. Por exemplo, quem chamou a polícia para a casa dos da família DeFeo quando, quando foram assassinados não foi Ronnie DeFeo e nem foram vizinhos que escutaram barulhos. Foi uma chamada num telefone público. Não lembro como ele se identificou, mas você pode pesquisar a gravação que tem até hoje. Ele fala bem rápido, assim, sutil, que ouviu tiros numa casa e vários tiros seguidos e problemas e gritos e tal. E ele... no livro, os Lutes apresentam também problemas com telefone, telefonemas, assim, que essa questão, acontece no livro, né? O cara que denunciou, que chamou a polícia, nunca foi encontrado nem registro dele, cara. Mas, assim, outra curiosidade muito interessante sobre MTV é que nenhum dos membros da família acordou após o primeiro disparo. Disparo de escopeta, cara. Dá um barulho da porra. Todos, e eram 5 pessoas. Continuaram dormindo no sono profundo. E 4 próximos, né? Próximos. Se você parar pra pensar. Eles dramatizaram muito. A questão da menina, levou o tiro na cabeça, se escondeu, né? Dramatizaram, mas mesmo foi dormir, morreram todos em suas camas. Com tiros. Nos relatos da polícia tem isso no relatório. E é muito estranho, porque ninguém ouviu, cara, barulho, ninguém acordou. Pois é. É verdade. Então, e esse mistério, é o caso mais famoso, MTV. Falou em outro bloco sobre objetos, né? Que podem ser fantasmas também. Aí eu volto pro casal Warren, que investigaram o caso da boneca Annabelle, que é um objeto inanimado, teoricamente inanimado, que mudava de lugar e atormentava as pessoas de forma que um poltergeist faz. E é uma coisa bem estranha. E não só essa boneca, mas existe, se vocês procurarem, Robert the Doll. É um outro tipo de... É um outro, e ele tá até em museu. Ele é um boneco amaldiçoado, estilo Annabelle, mas é o mais famoso. É Robert, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas ele, vocês pesquisarem, vocês vão achar. Grito, não, né? Não, o grito é mais uma lenda japonesa, né? Que é aquele Toshio. É, assim. Pois é. Você tá falando sobre Annabelle e sobre os casos. Isso me lembrou um caso que eu assistindo no Assombrados, no canal do Assombrados, que pra mim é o maior portal, né? Não, Assombrados foi o maior portal, ainda é o maior portal de exatamente, desse assim, material, cara. Então, assistindo lá no canal deles um relato de assombração, enfim, esses casos sobrenaturais. No final eu descobri que a pessoa que relatou, que tinha um relato escrito, tinha em vídeo. Eu vi o vídeo e depois eu fui ler o relato. O relato original, né, feito pela internauta. Ela era aqui da cidade, aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. E ela passa por um problema justamente com isso que você falou aí, sobre a questão da boneca. A filha dela, salvo engano, ganha uma boneca de pano. Ela ganha uma boneca de pano. E, enfim, depois disso, a menina dela começa a mudar de comportamento e começa a ter comportamentos estranhos e começa a conversar com a boneca. Então ela fica muito introspectiva, conversa demais com a boneca, ou passa a ter um comportamento violento. E quando a mãe vai perguntar, ela diz que a boneca foi quem mandou ela fazer isso. A boneca mandou ela fazer aquilo. E a casa depois começa a sofrer, né, algumas atividades fora do comum. Eu sei que a família passa por maus bocados, a mãe, né, queima, tenta joga a boneca fora, joga a boneca no lixo, e a boneca sempre volta para o mesmo lugar. Eu sei que termina o conto, né, enfim, o conto não, o relato. Termina o relato dessa pessoa com ela dizendo que, com o passar do tempo, depois de algumas buscas, né, em religião e tudo mais, ela desistiu, ela mudou de casa e a boneca apareceu também. Então, elas passaram a ignorar, né, a boneca, e a boneca ainda estava lá, mas eles passaram a ignorar a boneca. Assim, você falando da Anabel, eu lembrei disso, que não é somente no cinema, né? Nós temos, se a gente for parar para analisar, nós temos muitos relatos, e por isso que a gente sempre pergunta aqui na brincadeira, uhum, se você viu, se você ouviu, mas porque é verdade. Algumas pessoas não falam, porque pensam assim, nossa, vão me achar um louco, né? Um esquizofrênico, que eu fumei orégano achando que era maconha, ou cheirei sal. Mas não é isso, é porque é verdade. É algo que as pessoas... Aquilo que você falou, você começou aí no Farolcast de hoje falando. O novo, o desconhecido, causa certo medo, causa certo receio nas pessoas. Mas é só para completar essa ideia. Então não tenha medo. Então, aí eu vou até levar assim para finalizar o raciocínio que você falou. Não... Para as pessoas começarem a pensar diferente sobre isso. Não ter medo de aceitar que você passou por uma coisa que você acha que não é natural. Se você acha que não é natural, aceite. Não aceite, mas, cara, não bloqueie. Pense, veja, porque não tenha um bloqueio mental sobre essas coisas. Porque você, como a gente sabe, não, é desconhecido. Não tem. Não existe. Pode não existir, mas pode existir. A gente não sabe. A gente abre a sua mente pra isso, cara. Ou você vai realmente ficar perturbado com essas coisas. Muitas pessoas ficam assim, tipo, elas se fecham muito. Não digo acreditar, mas tipo, dá uma chance. Vá atrás disso. Eu particularmente não acredito. Mas eu dou chance pra... Tinha uma amiga no ensino médio. Ela... era da galera, assim, do nosso grupo. E de repente ela sumiu. Depois a gente se reencontrou. Quase um ano, acho que um ano depois, ou um pouco mais de um ano depois, e muita coisa tinha mudado na vida dela. Ela disse que ela tinha começado a conhecer, por exemplo, a matriz espírita, né, da religião espírita. E eu, assim, sempre muito cauteloso, né, perguntando, aí, como é que é, legal? Ela, assim, o problema é que agora eu vejo uma menina direto. Eu falei, oi? Ela, agora tem uma menina que eu vejo direto, uma criança. Olha, criança, enfim, né, um negócio... Assim, olha que coisa estranha, ela não via até então, né? O de criança é foda. É, aonde tem... Criança é o pior. Né? É um negócio complicado. Cara, pode passar o assombração do cara, não sei o quê, mas envolver o menino do cabelão e criancinha, já fico com o cu trancado. Mas né? É verdade, e eu achei isso muito interessante, porque assim, uma pessoa que até então não via, né? E passou até passou, contar com isso. Exato. Aí eu me pergunto, assim, você estava falando sobre os locais assombrados aí, logo no início desse bloco, e eu fico me perguntando o seguinte, você estava falando do Stephen King, que era isso que eu ia comentar, inclusive, que ele tem um conto no livro Tudo é Eventual, que é o 1408, né, que ele relata justamente tudo ali que acontece nesse livro, ele tem um conto especial falando sobre esse quarto. Só que eu fico me perguntando também o seguinte, se eu sei que naquele local pessoas já passaram por tais experiências, será que a minha mente também já não trabalha para aquilo? Uma coisa é eu não saber. É, exato. A psicologia diz que sim. Você já vai. Você vai ser induzido a presenciar ou até forjar. Sua mente vai ver tal, coisas que não estão. Ou vão ver diferentes coisas que estão acontecendo, mas vai ver diferente, tá entendendo? É. Isso é coisa do subconsciente, coisas que a ciência não conseguiu chegar ainda, porque é subconsciente. O nome já diz, é inacessível. Sim. Então, se a gente conseguir acessá-lo, ele já vai ser deixar de ser subconsciente. Porque o fato dele ser, entendeu, né? O fato dele ser subconsciente é por ele ser inacessível. Ser subconsciente. Ficar num ciclo. Aí, continuando o que eu tava falando, e fantasmas não existem só relatos reais, assim, reais, digo, pra fora, mas eles existem também na literatura, como eu falei, do fantasma do Natal passado, e também na literatura de fantasia famosa, como Senhor dos Anéis. E eles interessante como eles botam os fantasmas bem associados aos tipos que existem na nossa realidade. O Tolkien colocou o Rei dos Mortos e todos aqueles cavaleiros que eram na história do Senhor dos Anéis, né? Eles eram fiéis a Sauron, que é o inimigo. Eles juraram a Isildur na história, no caso o herói, a lutar contra Sauron, mas eles não foram. Isildur e eles morreram. Então Isildur deixou eles na como numa maldição. Vocês vão ficar presos vagando naquela senda, né, dos mortos para sempre. E eles ficaram aprisionados. E Aragorn, no caso da história, como ele sabia disso, ele foi atrás desses mortos e falou: ó, lutem ao meu lado. Se vocês lutarem ao meu lado, eu cumpro a promessa do objetivo de vocês. É a questão que vocês falaram. Mortos de brancos, as coisas da pessoa ficar presa pra fazer o seu objetivo na terra, né? E aí eles lutam ao lado dele e ele diz: a promessa está feita, vocês podem ir. E eles vão ter o descanso deles. E aí, pois é como eles associam, né? Eles não criam novos tipos de fantasma, eles fazem. É uma coisa bem interessante. É, eles linkam, né, com o que já temos, com o que conhecemos. Então, é realmente um ponto. É coisa também do Stephen King, né, que quando trata de fantasma, ele trata bem naquela forma bem conhecida do fantasma pra te aterrorizar no mesmo. No caso, então, Iluminado... Não tem um novo tipo. No Iluminado, como experiências dele mesmo, né, ele fez... Óbvio que muito do Iluminado é criação das meninas, tudo... Da possessão, já temos outra coisa, um poltergeist que possui o pai, né? No caso de Jack Nicholson. E ele fez tudo um fantasma mal, né? No caso, um fantasma mal. Uh-huh. O caso, aí já vai pra outra coisa. O fantasma não é um cara, não é um fantasma, uma aparição, um espírito. É o hotel, a coisa toda. Aí eu fico na dúvida. Uh-huh. Seria uma coisa em si, o objeto, o hotel todo faz isso, ou é um espírito só? Com vários poderes. Aí é isso que ele deixa. No Iluminado, escrito por isso, Stephen King, ele deixa entender que o inimigo, no caso, o vilão, o espírito, é o hotel todo. Né? É o hotel. É o hotel. Eu acho que é muito aquela questão do local, né? Tipo, acho que a gente tem uma série de acontecimentos, né, desses acontecimentos sobrenaturais. E que acho que várias pessoas se envolvem nisso e acaba meio que, acho, diria que ampliando essa força fantasmagórica sobrenatural e acaba meio que impregnando no local, por assim dizer, né? Então fica aquela coisa, não seria necessariamente veio do hotel, das estruturas, mas das pessoas que viveram ali e que nessa série acaba impregnando, o ambiente, exato. E para encerrar minha participação do bloco aqui, eu vou falar uma coisa bem interessante, que até discutimos em outros blocos, que é uma certa teimosia das pessoas irem atrás dessas coisas, presenciar coisas que as pessoas têm medo. No caso, tem programas que fazem isso. Ghost Hunters, do Sci-Fi, faz isso. Eles vão investigar, e investigaram do Stephen King também, o Stanley Hotel, tiveram resultados. Não sei se foi forjado, mas eu assisti, eu me caguei de medo. Que eles tiveram aqueles gravadores que captam ruídos muito, muito inacessíveis ao nosso ouvido. Eles perguntam e não respondia. É interessante. Eles já vieram no Brasil também a investigar casas de São Paulo. E foi uma coisa bem engraçada também, né? Que eles foram eles fizeram os programas aqui e na hora de perguntar, eles perguntavam em inglês, cara. Aí quando eles foram analisar, o mais incrível é quando eles foram analisar, eles não ficavam sem resposta. O mais tenebroso é que eles recebiam respostas dos fantasmas perguntando: o quê? Repete aí. Eu não entendi. Além de ser engraçado, é aterrorizante, porque além de mostrar, caralho, que piada, que idiotas, hein, foram falar em inglês com o fantasma. O pior nem é isso, o fantasma respondeu pedindo pra ele: traduz aí, eu não tô ouvindo, não tô entendendo. Fantasma poliglota é foda. Aí, pois é, aí eles... Você tá me zoando, cara, sai daqui. Aí eles fizeram isso, então, tipo, mas tem muita gente que vai atrás disso, vai procurar essas informações. Uhum. E não só assim, mas pessoas... acho que todo mundo tem algum parente na família que já viu algum familiar morto, ou até conversou com ele. Por exemplo, a minha avó já viu a própria mãe olhando pra ela por alguns minutos e ela tava acordada. E depois ela foi pro corredor e ela... ela foi atrás dela, né? Quando ela foi, ela não tava mais lá. Mas ela não ficou ruim, ela não ficou mal, porque ela disse que ela olhou pra ela de um jeito feliz. E aí, essa coisa, né? Às vezes a pessoa tem presenciar aparições boas, mas é uma confusão. Aquela ideia dos benevolentes, justamente, né? Dos justamente. Protetores. Que aí pode levar pra, no caso da sua religião, quem estiver ouvindo, assim, pra o mito do... O mito não, a história do anjo da guarda, né? Que ele não isso. deixa de ser um espírito também. E aí fica isso. Fica a minha participação do bloco aqui. Se você... Fica até interessante você pensar assim: se alguma situação da sua vida em que você achou que era natural, pense, mas você ficou na dúvida, porra, eu não sei mesmo se aquilo que aconteceu foi totalmente natural, reavalie todo. Talvez não tenha sido. Não que seja um fantasma, mas o sobrenatural não significa que não existe. É verdade. Assim, esse bloco, ele, bloco conciso, mas um bloco muito bom. Eu vou deixar uma dica aqui, depois você disponibilizar para disponibilizar algumas dessas fotografias sim. aqui, logo aqui abaixo, né, do Farolcast, para as pessoas clicarem e darem uma olhada nessas fotografias. Assim. Eu conheço algumas. Vou linkar alguns sites, não. Né, que eles... dando crédito aos sites que botaram todas as fotos e juntamente com as fontes, com as histórias delas completas. Isso, ótimo, perfeito. Porque aí fica melhor pra quem nos acompanha. Eu queria dizer que o Iago tava falando sobre as pessoas que vão atrás, né? Pra tentar presenciar ou comprovar essas histórias. Eu tenho uma certa curiosidade. Se eu tivesse coragem, eu seria uma dessas pessoas. Porque realmente... vejo muitos casos, ouço e pesquiso também, encontro. Então realmente desperta uma curiosidade de você saber se aconteceu, se acontece, se é real. Então eu acho que é uma coisa, mas é só para pessoas muito corajosas, porque eu tenho muito medo disso aí. Só queria dizer isso. Tá, antes de fazer a transição, só vou fazer um comentário, porque eu acho que o Iago esqueceu de falar de um filme. Ele citou Gasparzinho, mas ele esqueceu de falar um outro filme que é muito, muito famoso. E que é um filme, assim, que é muito amedrontador nessa área de fantasmas. Que é Ghost, do outro lado da vida. Não, vou, cara. Ninguém aguenta mais aquilo. Não, mas era só pra zoar mesmo, porque o Ghost do outro lado da vida, né? Ele passa tanto em sessão da tarde que ele já virou, assim... Ele já voltou à vida, na verdade. Ele deixou de ser fantasma. Ele conseguiu uma ressurreição, porque, né, possível, se materializou. Não dá mais pra ver aquele filme. Esse filme tava passando na TV por assinatura, pra vocês terem ideia. Eu falei de fantasmas, coisas brasileiras, né? Eu esqueci de mencionar uma lenda urbana clássica. Pra quem tiver curiosidade, ir atrás do fantasma do Chico Lopes. O famoso ativista do Acre, que ele foi assassinado por fazendeiros, né? E dizem muito, falaram muito de ter visto o fantasma dele por lá. É bom fechar com... esse caso é um caso brasileiro, mas não seria o Chico Mendes? Chico Mendes, desculpe. Lopes é um... É tudo Chico. E eu ia falar Chico Xavier, Chico, que já é um médium aqui. Pois é. Eu vi, eu senti que você ia falar Chico. Aí eu Xavier. Lembrei do Chico Lopes. Chico Lopes é um político aqui da cidade, cara. É Chico Mendes. O... Você matou o Chico Lopes? Não, eu vi ele. Chico Mendes, o criando. Eu vi ele puxando um X na hora. É. Ele puxando um X, Chico, X. É Chico, é Francisco. É até o Papa Francisco é Papa Chico. Então, finalizando aqui o quarto Farolcast, que demorou pra sair, mas saiu, tava bem assombrado. Espero que você não fique assombrado depois de ouvir esse Farolcast, mas eu me despeço dizendo que evite mexer com poltergeists, não é uma coisa muito legal. Então, assim, desejo boa sorte e muito sal grosso na sua casa. Agradeço pelos ouvintes e pelas pessoas que leem o Farol Cultural. Dê uma acessada e me sigam no Twitter. Mentira, eu não tenho Twitter. Vai lá, Gui. Então, eu também me despeço por hoje aqui do nosso Farolcast, de número 4, aí, com o tema Assombrações, né? Fantasmas e Assombrações. Quero agradecer também de antemão, mais uma vez, a presença do Iago, que abrilhantou o nosso Farolcast, e dizer o seguinte para vocês. Já vamos gravar, né, o nosso próximo Farolcast, nosso próximo episódio, até para recompensá-los pela demora no nosso programa. Não somente eu me despeço, mas o meu amigo Paulo, aqui também, que está do meu lado, nos equipando. Paulo, fala com eles. Paulo não quer como Paulo. Vocês ouvirão ele mais tarde. Se vocês colocarem na frequência mais baixa, vocês vão ouvir ele falando: I don't speak Portuguese. Exatamente. I don't speak Portuguese. I'm from long... Então, galera, muito obrigado. Espero vocês no nosso próximo Farolcast. Agradecer também aos nossos parceiros aí da nossa página no Facebook. Curta a nossa página lá, Farol Cultural Oficial no Facebook. Comente também sobre as suas experiências aqui no nosso Farolcast. Iago, é com você. Eles estão por aí, hein? Sigam-me aí, galera, no Twitter, @IagoWB. Valeu. Não deixe de crer. Shut up and sit down.